8 horas e 12 minutos aqui em Foz de Iguaçu, nesta manhã de quinta-feira, dia 18 de abril de 2013. Como é tradicional nas quintas-feiras aqui em Foz de Iguaçu, na CBN Foz, vamos realizar mais uma edição do nosso Café com a CBN. E hoje temos como convidado aqui na rádio que toca notícia, Dr. Rogério Antônio Lopes, titular da 6ª Subdivisão Policial aqui na cidade de Foz do Iguaçu. Bom dia. Bom dia, Guilherme. Bom dia, Lucas. Bom dia, ouvintes. E ao meu lado, Hélio Eduardo Lucas, comentarista político aqui da CBN Foz. Bom dia, Lucas. Bom dia, Guilherme. Bom dia, Dr. Rogério Antônio Lopes. Agradecemos por ter atendido o nosso convite. E vamos iniciar aqui mais uma, como disse o Guilherme, mais uma edição do nosso Café na CBN, tendo o prazer de receber hoje o chefe da Polícia Civil no município. Na sequência, iremos aqui conversar com o caro doutor para saber as novidades nessa área de segurança pública. Guilherme. Pois é, falando de segurança, um dos temas gerais no noticiário hoje aqui na cidade de Foz do Iguaçu é a realização dos X Games. A Polícia Civil também envolvida nesse esquema de segurança, de logística aqui na cidade? Diretamente envolvida. Nós vamos participar desse evento através de algumas unidades de elite que nós temos, como o Tigre e o COP, que já estão aqui, com cerca de uma centena de policiais, trabalho coordenado pelo Dr. Cartacho, e a 6ª Subdivisão estará na retaguarda desse trabalho, e hoje de manhã os policiais já se deslocam para começar a iniciar o cumprimento das escalas com relação a esse trabalho. E, aliás, do Grupo Tigre, vários policiais de outras localidades daqui do Estado do Paraná vieram apoiar, né? Este esquema é uma participação do Governo do Estado no sentido de suprir logística, tanto na área policial como também de saúde nesse evento? E também, Guilherme, já um preparo para os eventos próximos, de também grande magnitude, que ocorrerão aqui no Paraná, como a Copa do Mundo, enfim. Então, esse evento daqui de Foz hoje já é uma preparação para esses novos eventos que ocorrerão em breve. Doutor Rogério, não há como não abordar a questão da segurança pública se não falar sobre os índices, né, que são aquelas... que nós trabalhamos em cima de índice da sociedade. Eu quero que o senhor nos diga aqui, se Foz de Iguaçu, na sua ótica, é uma cidade violenta, e, se for o caso, é o caso de representa perigo viver nessa cidade? A segurança pública absoluta, Lucas, ela não existe. Em qualquer lugar que nós estejamos, sempre existe algum risco. O próprio fato de você estar vivendo, isso representa um risco de você morrer eminentemente. Então, em Foz do Iguaçu, hoje, é uma cidade altamente policiada. Uma das cidades brasileiras, eu creio que talvez tenha o maior índice de polícia em relação à população. Nós temos aqui Guarda Municipal, Polícia Civil, Polícia Militar e tantas outras forças de segurança. Isso, sem dúvida, contribui para o aspecto da segurança pública e da sua qualidade na cidade. Hoje, tecnicamente, Foz do Iguaçu é uma cidade segura, já foi tida como cidade violenta anteriormente, encabeçando várias listas de homicídios e outros crimes dessa natureza, e hoje, felizmente, a cidade se encontra numa posição cômoda, com vários índices em queda, principalmente o índice de homicídios, que neste mês de abril está 43% a menos do que o ano passado, e esse índice é um dos maiores do Brasil e o maior do estado do Paraná. O senhor vem se notabilizando, a gente observa aqui no dia a dia da delegacia, fez uma série de transformações ali, tem até quem diga que entra lá na sua delegacia central ali, e aquilo nem parece uma delegacia, porque está cheio de quadros nas paredes, eu diria até que a palavra certa é humanizou, né? Porque existe um conceito de que as pessoas vão da delegacia, desde criança, a mãe fala, vou chamar a polícia, e a criança começa a crescer sobre aquele medo de polícia. E tem, sim, até um projeto lá que a gente vê durante uma... já vi lá algumas vezes, crianças, meninos pequenos, pequenúchos lá nos colégios, ali eu vejo visitando as instalações e tem um policial explicando. Que abordagem é essa, doutor Rogério? Na verdade, ele procura maximizar a qualidade do atendimento que é levado ao cidadão. No Brasil, Lucas, infelizmente o serviço público ele traz um péssimo atendimento ao cidadão. E na polícia o atendimento é péssimo em especial. Infelizmente isso graça pelo país inteiro. Tanto que o ex-secretário de Segurança Pública do Brasil, Dr. Luiz Carlos, disse que no Brasil o cidadão tem dois problemas. Um é ser vítima e o outro é ser escorraçado do balcão da delegacia. Haja vista o péssimo atendimento que ele recebe quando procura a delegacia. E todos nós temos esse receio de ir até as unidades em função desse histórico mau atendimento. E nós procuramos, então, reverter isso aí, através dessa humanização que você falou, através da organização do ambiente, da reengenharia do ambiente e da busca de novas qualidades nessa caminhada. Para isso, implantamos programas de qualidade no trabalho policial, usamos várias ferramentas, como as reuniões, a capacitação continuada dos servidores, e entendemos que o trabalho da Polícia Civil hoje, ele nada mais é do que uma prestação de serviços levada ao cidadão. Isso deve ser feito com qualidade. Anote-se que isso pode ser feito sem nenhuma verba faraônica, sem mudanças de grandes conceitos, apenas a buscar satisfazer o cliente da melhor forma possível. E a questão da criançada, como você falou, historicamente, também tem essa questão cultural, né, de quando a criança chora, chamar a polícia. Isso também é um ponto negativo na cultura brasileira, que vem, inclusive, da cultura portuguesa, essa questão. Nós temos uma parceria aqui com a Prefeitura Municipal, e todas as quintas-feiras as crianças nos visitam, passam a manhã conosco, conhecem o nosso trabalho, né, e tem criança que chega lá, quando chega, chora que não quer entrar, e na hora de ir embora, felizmente, eles choram porque não querem sair, né, ficam amigos dos policiais, você tem acompanhado lá. Então, trabalho assim de grande amplitude, de grande magnitude, que nos satisfaz muito e sem dúvida contribui para o futuro dessas crianças. Agora é inegável que o trabalho policial muitas vezes ele exerce um fascínio nas pessoas, né? Até pela questão dos filmes, anteriormente dos livros, né? Sempre colocando o trabalho policial, até romantizando, né, o trabalho policial, só que também, por outro lado, temos uma natural desconfiança da população com relação à polícia. Por exemplo, uma blitz de trânsito, quando a pessoa é parada na blitz ou em qualquer outro tipo de abordagem, ela já recebe o policial com uma certa desconfiança. Como que se trabalha para até vencer essa barreira natural e propiciar um melhor diálogo que facilite o trabalho policial e também melhore a qualidade do atendimento ao cidadão? Essa falta de confiança na polícia é um aspecto que recai sobre a própria responsabilidade da polícia. Então depende da polícia conquistar essa confiança. E essa confiança é fundamental para que o trabalho seja efetivado com qualidade. O que acontece no país é o seguinte: em função, Guilherme, dessa falta de capacitação dos policiais, geralmente, em bloqueios, como esse que você falou, a polícia acaba tomando atitudes que não deveria. Eu me recordo aqui de um caso que foi inclusive motivo de palestra na semana passada, daquele juiz no Rio de Janeiro que parou no bloqueio e foi fuzilado com a sua família. Ele foi atingido, os filhos e a esposa, enfim. E isso acontece muito em função da falta de capacitação e de preparo continuado dos policiais. E é um problema do país isso. Então isso leva, sim, as pessoas a ter um medo, a ter um receio. Então eu creio que só a partir dessa conscientização e dessa capacitação constante dos policiais que nós vamos chegar a um nível de melhor qualidade e o policial vai conseguir conquistar essa confiança que você falou, que é fundamental. E confiança você conquista com a prática de atos constantes, né? Com a convivência e demonstrando aquilo que você é. É o que nós temos procurado fazer aqui em Foz do Iguaçu, dentro das condições que nós temos. Delegado, nós tivemos aqui recentemente, não foi um fato, não deixa de ser um fato isolado, mas é uma praga que assola, infelizmente, o serviço público, e não é só aqui no Brasil, isso é uma tendência mundial, da corrupção. Tivemos aqui recentemente, o senhor há de se lembrar, a prisão de dois delegados importantes, um diretor de divisão importantíssimo lá da CESP, e o outro também, que trabalhava junto ali, Secretaria de Furtos e Roubos, e agora também no interior do Estado, outro delegado foi preso. Em suma, o que eu quero dizer aqui, eu quero saber a oportunidade. Nessa oportunidade, recebendo-o aqui, nós sabemos que o senhor é um intelectual que faz polícia. O que é que o senhor tem a dizer sobre a corrupção incrustada no meio policial? A corrupção ela é um vício da humanidade, né, Lucas? Então, em todos os locais a gente encontra a corrupção. Inclusive nos países onde ela ocorre com menos incidência, como por exemplo a Finlândia, a Dinamarca, também existe. Agora, não podemos aceitar efetivamente esse tipo de conduta, e ainda mais no serviço público, já que o cidadão e a comunidade espera, no mínimo, honestidade do servidor público, né? Então, honestidade do servidor é o mínimo que você pode esperar dele no desempenho desse trabalho. E na atuação policial, então, nem se fale, porque o policial está lidando direto com a marginalidade. Então, nós temos que expurgar qualquer tipo de comportamento dessa natureza e não podemos aceitar, não podemos, de modo algum, sermos complacentes com esse tipo de atitude. Assim que detectado, deve ser expurgado qualquer tipo de elemento que pratique isso, naturalmente respeitando o devido processo legal. Nós temos em vários países do mundo programas de vigilância em que vizinhos ajudam vizinhos, né? E eu até um certo tempo atrás eu fiquei sinceramente constrangido, porque na minha casa bateu uma equipe da polícia perguntando sobre o vizinho e eu não soube dizer nada a respeito do meu vizinho. Como é que é feito esse trabalho? Porque eu sei que aqui em Foz do Iguaçu foi implantado também um piloto, no sentido de que as pessoas se ajudem mutuamente na vigilância e dessa maneira também possam colaborar com o trabalho policial para aumentar a segurança nos bairros. Como é que está essa iniciativa atualmente? Olha, esse tema é fundamental. A segurança pública, ela tem várias soluções, mas todas elas, Guilherme, passam pela interatividade, que essa interação entre a polícia, a sociedade, e entre a própria sociedade. E a questão da vizinhança, se você conhecer o vizinho e se interagir com ele, é fundamental nessa questão. Infelizmente, né, isso no país não tem acontecido muito. Nós temos alguns projetos aí como o Bom Vizinho e outros que têm contribuído bastante nesse processo. Aqui em Foz do Iguaçu, nós apresentamos aqui ao Conselho de Segurança o projeto Bom Vizinho, que é um dos vários projetos que existem nesse segmento e que procura sistematizar esse conhecimento da vizinhança e a partir daí você melhorar a condição de a qualidade da segurança naquele local. É um projeto já aprovado em vários municípios, inclusive no município onde ele funciona hoje, me lembro aqui de Bandeirantes, norte do Paraná, ele conseguiu a contribuir para que o município de cerca de 40 mil habitantes ficasse mais de um ano sem a ocorrência de um homicídio. Então é um projeto que realmente contribui bastante. E essa teia que você cria através do conhecimento da pessoa que você mora ao lado e tal, é fundamental na questão desse tema envolvente, que é a segurança. Delegado, o relacionamento entre a Polícia Militar do Paraná, a briosa Polícia Militar, com a Polícia Civil, também não menos briosa, ela, às vezes, nós escutamos aqui e acolá dizer que às vezes existe alguns entreveiros e tudo. Aqui na fronteira, como é esse relacionamento? Não só de agora, desde que o senhor chegou, ele, de que forma ele se dá? Porque nós sabemos que a Polícia Civil é a Polícia Judiciária. A PM cabe o policiamento ostensivo, ela prende, às vezes, em flagrante, leva para lá, dali para frente é com vocês, né? Como é que está esse relacionamento? Polícia Militar do Paraná, Polícia Civil aqui na fronteira. As instituições, elas se dão muito bem. Elas têm uma orientação no sentido de trabalhar de modo interativo. O que ocorre eventualmente, Lucas, é que pessoas podem não se entender muito bem no dia a dia. Aqui na fronteira, desde que nós chegamos aqui, sempre procuramos trabalhar de modo próximo à Polícia Militar. Isso tem ocorrido de maneira sistemática. Temos feito um bom trabalho nesse sentido. E essa questão que você colocou desse ciclo policial, do trabalho inicial da PM, depois da investigação da Polícia Civil, completo aqui, depois a denúncia do Ministério Público e depois o julgamento do Judiciário, ele vem contribuir com o Estado Democrático de Direito, né, dando ao cidadão toda a segurança que esse modelo de Estado proporciona dentro do regime democrático. Quais são as principais metas da Polícia Civil para esse ano aqui em Foz do Iguaçu? Porque nós sabemos que é feito um planejamento, né, em relação a quais serão os principais objetivos a serem alcançados e, se eu não me engano, existe uma meta de redução de pelo menos 45% dos homicídios aqui em Foz? Nós trabalhamos na Polícia Civil aqui em Foz, estabelecendo no início do ano algumas metas e vários objetivos, dentre os quais naturalmente está a redução de homicídios, que na nossa avaliação estaria em torno de 20%. Nós trabalhamos para atingir mais, mas se chegarmos a esse patamar que já é alto, estaremos satisfeitos. Mas dentre as várias metas e objetivos que são traçados, Guilherme, estão ali a otimização do atendimento ao público, que é fundamental, e eu bato nessa tecla insistentemente, porque eu noto que no país, de modo geral, todos os dias quase, matérias, Lucas, negativas, relativas ao atendimento na saúde, em vários órgãos do Estado, notadamente na segurança, e são problemas que você detecta que você poderia resolver com atitude simples, com gestão doméstica, né? Não precisaria uma lei federal para dizer que o cara tem que ser atendido em 5 minutos, né? Eu não consigo alcançar bem esse raciocínio, às vezes, né? As várias cotas, né? Todos têm que ser bem atendidos. Não apenas o branco, o preto, aquele deficiente, mas todos têm que ser bem atendidos o mais rápido possível, né? Eu noto essa indolência, talvez, por parte de alguns servidores. Isso tem que ser otimizado. E a própria conscientização do servidor nesse sentido é fundamental para que a gente melhore o atendimento ao público, que é uma das principais metas aqui em Foz do Iguaçu. Doutor Rogério, uma das questões que nós estamos caminhando aqui para o final, hoje recebendo o doutor Rogério, chefe da Polícia Civil aqui no nosso café na CBN, temos 2 ou 3 minutinhos, eu gostaria que o senhor dissertasse um pouquinho sobre a questão, os países mais evoluídos do mundo acabaram com essa questão de polícia militar, polícia civil, né? O senhor vê, eles existem lá, uma polícia só, sim, e é uma tendência que está disseminando. Por que isso, na sua opinião, seria interessante implantar esse sistema no Brasil? Eu não tenho dúvida nenhuma disso, Lucas. Inclusive, creio que isso vai acontecer a médio prazo. Aqui ocorre por uma questão cultural essa dicotomia, né? A Polícia Militar, ela é uma força auxiliar do Exército, ela tem uma outra perspectiva na abordagem do cidadão, isso em certos momentos não é tão positivo para a comunidade, mas você tem total razão, ambas trabalhando juntos seriam muito mais eficazes e muito mais eficientes, e eu tenho a convicção que isso vai acontecer a médio prazo aqui no país. Nós recebemos aqui na CBN, nesta quinta-feira, o delegado titular da 6ª Subdivisão Policial aqui em Foz do Iguaçu, Dr. Rogério Antônio Lopes. Essa conversa estará disponível na íntegra daqui a pouquinho no nosso site cbnfoz.com.br, assim como também artigos de sua autoria no nosso site. Sim, agora também tenho o privilégio de participar aqui do hall de articulistas da CBN e publico semanalmente artigos no site da rádio. Doutor Rogério, muito obrigado pela participação aqui na Rádio Que Toca Notícia. Muito obrigado a vocês. Um prazer recebê-lo aqui na CBN nesta manhã. E Lucas, daqui a pouquinho teremos um resumo dessa conversa no seu espaço habitual aqui na CBN? Sem dúvida, será transcrito lá. Quero agradecer ao doutor Rogério e desejar-lhe sucesso na sua caminhada. E há que se reconhecer que o senhor vem realizando um bom trabalho à frente lá dos seus comandados, porque os números não mentem, né, doutor? Muito obrigado. Vamos na sequência ao repórter CBN em rede nacional aqui na Rádio Que Toca Notícia. E não esqueça que logo mais, a partir das 9 horas da manhã, voltamos em definitivo com a programação local aqui em 1320 AM e também cbnfoz.com.br. E a cobertura completa, claro, dos X Games, evento que teve início e abertura ontem aqui em Foz do Iguaçu e início oficial das disputas nesta quinta-feira aqui na Terra das Cataratas.